Alfa, chamada para Juliette, 4206. Alfa Romeo, mantém a escuta do controle. Se for para 1.500 pés, mantém os corredores. Costa Bravo, desça para 2.000 pés, autorizado ILS-XOI, reporta estabilizado. Desce para 2.000, reporta estabilizado, Romeo Bravo. E Alfa Romeo, voo rotatório. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, controle. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, controle. Prossiga, senhora. Alfa Romeo, voa rotatória. Direto, rotatória, Romeo. Os autorizados aqui estão no zero. Vento de 190 graus com 13 norte. Tenta checado, embaixo travado. Pouso autorizado, pistão no zero. Tanto 3190. Portão 3, 4, 2, 0. Ajuste por 2789 da Azul. 2789, ajuste no 0 no 9. Grato. Salvador da 34. 345, contato radar, se mantém nível 360, via saída da EL. Via saída da EL, para 367-334. Radião 08, desce inicialmente para 4.000 pés, ajuste no 0 no 9. 4.000, estabilizado, Romeu Bravo. Aí, Gol 1169, quando estará pronto, precisa ocupar a sua posição. Copiado, Gol 1169, mantenha um ponto de espera, senhor. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, é a torre de Salvador? Torre Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Romeu Bravo Oscar, confirme intenções de pouso, senhor, pistão no 0 ou 17. Possível na presente, base para a direita, 17. Copiado, plano cancelado agora 59, autorizado curva à esquerda, base pela direita, pistão no 7. Chama de base para final, tem embaixo travado, Romeu Bravo Oscar, pistão no 7. Bravo Oscar. 3190 no solo 59, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo 121, decimal 1. Direita, 121, pá. O 1169 é autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Alinha mantendo no 0, Gonona 69. Solo 3190, até terminando, pá. 3190, segue Alfa Juliette, cordão 5. Alfa Juliette, cordão 5, 3190. Salvador, boa tarde, Chacal 09. Pesado alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 190 graus com uma dúzia de nós. Rádio atualizado 10, voo 969. LSX3, reporte estabilizado. Reportarei. Táxi aprovado até a interseção Papá. Chame na interseção Papá, o hotel Mike Vitor. Para final, Capitão 97, baixar travado, Romeu Bravasca. Romeu, Romeu Bravasca, avistado, pouso autorizado, pistão no 7, vento 190 graus, 12 nós, pistão no 7, molhada. Básica. Chacal 09, copia? Chacal 09, conta a porta. Salvador Lagoa Santa, uma centena, via Golf 67, segue, segue pra porta. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Coral. 1208, controle, acione 5510 no transponder. Autorizado Salvador Lagoa Santa, nível 100, via Golf 677. Decolada 10 com curva à direita na saída Coral. Chama controle 208, aciona 5510, o Chacal 09, pronto para acionamento. Regimento correto, acione e chame para o táxi, o Chacal 09. Só para confirmar, já vado ver a emissão na roda? Boa tarde. Boa Embraer 6210, aciona a identificação, desça para o nível 050, voa e tape. Eu, Romeu Bravo Oscar, no solo aos 02, confirme parte com Cristina, senhor. Quero estar ciente, então faça um 1180 e aguarde para ingresso do Taxi Papá, o Romeu Bravo Oscar. Veja, o senhor hotel, Bravo, hotel Mike Victor, por gentileza, taxi aí em frente na Taxiway Quebec, faça um 180 e aguarde para reingresso na pista, Hotel Mike Victor. Ele vai ingressar na Quebec, aguardando reingresso na pista, Mike Victor. O meu Bravo Oscar, atento ao Charlie 25 Bravo, ingressando agora na pista, quando com a segurança, ingressa na Papá, parte 5, estacionar frequência livre, o meu Bravo Oscar. Alfa Romeo, 2 milhas fora. Lima Alfa Romeo, pista no 7 liberada, pouso autorizado, vento 200 graus, 129, ajuste no 019, pista no 7, Papa Romeo, Lima Alfa Romeo. Lima Alfa Romeo, livre pouso na 17. Estou no 169 e voa Motiva. Motiva, 169. Do 2789, completa sinal, chama Torre 1 no 8, decimal 95. 1895, bom serviço. Centro 145, passa nível de voo no 40, chama o centro Recife, frequência 13325, alterna 125, decimal 1. 133, decimal 25, 125, 135. Estão no zero molhada, chove, chuva leve agora sobre o campo, continua a aproximação, chame quando avistando, está embaixo travado, o azul 2789. Ciência, confirma o vento pra gente, senhor. Vento agora de 190 graus com 139. Azul. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, no solo 05, confirme parte oxidestina. Rasgada da base, autorizado backtrack. Pata ciente, autorizado backtrack, chama livrando o taxiway Romeu, o Lima Alfa Romeo. Reporta lá livrando na base, Romeu. Papa Romeo Hotel Mike Victor, autorizado ingresso, pista 17, atento ao Charlie 182, agora taxiando para taxiway Bata e taxiway Romeo, e chama ele de pronto, pista no 7, Papa Romeo Hotel Mike Victor. Ingresso, contacta o visual, Lima Alfa Romeo Mike Victor, chama na Sérgio 89, reporte quando visual com campo para autorização de pouso. Caso não aviste a pista, chame na DA iniciando o procedimento de aproximação perdida, 2789. Ok, chamaremos. Tráfego agora avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento 200 graus, 139. Livre pouso azul. Alfa Romeo, estacionar frequência livre, bom descanso. Bravo. Canal Telva para cruzamento, Chacal 09, está visual com a aeronave na final. Autorizado o cruzamento da pista, chame na Delta, Chacal 09. Cruza de imediato a 10, chama na Delta, Chacal 09. E 2789, no solo aos 08, libere pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1. 1211, bom serviço. Alfa Romeo, até o Mike Vitor, autorizado a decolar da pista no 7, o vento agora de 190 graus com 129 nós, ajuste meio 19, até o Mike Vitor. Início frequência 13325, alterna 125-1. 3325, 251, boa noite. Na 6210, reduz a 2109. Reduzindo a mínima, pelo retrocesso. Chacal 09. 6895, ponto de espera, Chacal 09. Salvador, azul 2789, livrou. Azul 2789, segue via Alfa Kilo Pátio 3, atente aos sinalizadores. Alfa Kilo Pátio 3, estaremos atentos. Hotel Mike Vitor, decolado agora aos 09, chama agora o controle de Salvador em 120, próximo 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho Mike Vitor. Salvador, boa tarde, Papa Romeo Hotel Mike Vitor, cruza 2000 para o 430. Papa Romeo Hotel Mike Vitor, contato radar, mantém 430. Saída da El. 430, saída da El. Mike Vitor. Salvador. 3894, assinando a identificação, desça para nível 050, para o Odin SAP. Pronto, 050. Decolar pistão 0, vento 210 graus, 09 nós, ajuste no 0, 19. Nós estamos 2019, a linha decola da 10, Chacal 09, fechão fora do sol. Número 45, aciona a identificação, desça para o nível 110, chegada é bom, sem restrição. 110, chegada é bom, boa na minha batida. Comando 7, aciona a identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 019, proa de Alagoinhas para a chegada. Capitão localizador, guarda na direita. Guardião 08, completa sinal, chama Torre 1, no 895. 895, Guardião 08. Controle Guno 645, dá pra gente, pode voar, pelou? 645, mantém a chegada. Mantém. Bom, salvado. Bom, cordial, boa tarde, é o Guardião 08, estabilizado sinal no 0. Guardião 08, boa tarde, trânsito ainda 9, estado justo no 019, continue a aproximação. Reporte no externo, embaixo do travado, visitando o Guardião 08. Confirme, senhor, intenções de pouso, pistão no 0 ou 1-7? É, 1-0, pouso 1-0. 1-0, sim, chame no externo, visitando o embaixo do travado, Guardião 08. Chama lá no externo, visitando o Guardião 08. Controle em 120, decimal 8. Controle 208, Chacal 09, saída Coral. Chacal 09, contato radar, se mantém 100 e a saída Coral. Confirme, do Chacal 09. Chacal 09, contato radar, se mantém nível 100, saída Coral. Ok, 100 na Coral, Chacal 09. Final, quarta final, avistou o Guardião 08, avistou com 950 pés. Guardião 08, tráfego agora avistado, pouso autorizado, pistão no 0, senhor. Vento de 190 graus com 109. Sim, as condições de pouso de 190 para o Guardião 08. 8 no solo Zulu 7. Condições de levar à esquerda agora para a parte militar, senhor? Vou lá agora, à esquerda, parte militar, Guardião 08. Guardião 08, confirme, o senhor é parte militar ou parte do GRE? É sim, aceitaram a solicitação para ingressar no parte militar, mas nosso destino é GRE. Muito bem, então, por gentileza, negativo na Taxi Hotel. Libere próxima taxa à sua direita, na Delta ou na Echo, e chame solo em 121 no decimal 1. Vai liberar na Delta agora, e vai chamar 121 ou guardar 08. Sou reclamador, Orchanel 6210, LSX Rei, boa tarde. Vai liberar na Delta. Guardião 08, segue via Alfa, chame da Juliette, segue para o Gré. Afirmativo, vai seguir via Alfa, vai chamar a Juliette, ou guardar 08. Já passou a chuva, porém permanece a pista molhada. Já abaixado e travado, 6210. 6210, confirme já avistando o campo? A gente está de novo. China 6210, pouso autorizado, pista no 0, vento 210 graus, 09 nós. Livre pouso da 10, China 6210. Guardião 08, segue via Juliette, baixo principal, Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chame a torre 1 no rua principal 95. Juliette, a principal, Lima, Mike, Quebec, vai chamar a torre 35. É 6143, aciona a identificação. Testa para o nível 090 inicialmente. Chegada bom. Salvador, Passaredo 2231 para pushback, né? Passaredo 2231, após o Charlie 208 liberar a reta agora, está autorizado o pushback na remota 12, chame-se o táxi. 22, também iniciar então o pushback, atramento 2231. E esse é a forma aí, galera, faz a passagem da Renault 18. Corrida? Aqui o Passaredo, a gente está livrando agora a retaguarda do Passaredo. O Guardião 08, na Taxiway Lima, para ingresso na pista 35, chame a torre 1 ou no decimal 95, poderia checar a rádio? Transmissão muito intercordada, Guardião 08. Vocês como recebe agora? Não, intercordada 3/3. É só verificar, tem que cortar. Obrigado pela atenção. Novo Salvador Oceaner 6210, livrando, boa tarde. Salvador, boa noite, Guardião 08. Guardião 08, autorizado ingresso 35, livrando no pátio do GRE, chama e livrando a pista, Guardião 08. Sim, está autorizado ingresso 35, vai conseguir o pátio do GRE. Aí, o mapa aí, faz o braço, Guardião 08. 3894 da TAMP, envio 050. 3894, desça para 2000 pés, ajuste no 099. Autorizado ILS X8, estando a 0, reporta estabilizado. 2000 pés, no 019, reportará estabilizado, reporta estabilizado, estando a 0, no 3894. muito boa tarde, eu vou 9869, estamos cientes da informação. Romeu, teria autorização para a Brasília? Boloto 69 para Brasília, aguarde instante de cópia, prepare saída Arbor. Gente, aguardando, perfil da Arbor. Saudou, patrulha 2231 para o táxi com 73 a bordo, 5 horas e 10 e alterna Brasília. 3231, segue até através do gate 06. Parceria 2231. Através do gate 06, 2231. Obrigado, Guardião 08, a estação na frequência livre, pode ficar. Claro, bom trabalho. Telemia 210, ingresso Juliette, portão 4. Juliette, parte pro 4, obrigado. Freio 2231, dê passageiro nave da Avianca. A mesma irá parquear no portão 4. Após seguir via em Rei Alfa, no ponto de espera da 10, chame torre em 1, 1895, QNH 10019. A gente vai dar passagem para o Fabiano. Espero que vocês não tenham passado 2231. Copia Brasília? Negativo. Brasília, 360 nível autorizado, via Hubbers 17. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, LF. 1208 controle, acione 5023 no transponder. 360, via Hubbers 17, decola da 10, curva à direita, Arbor, transição LF, 208, 5023, gol 1869. Nada sempre para o pushback, só na mesa. Bora lá. Eu falo agora. Boa tarde, é o Azul 4206, para Recife, Quintão, meu. Azul 4206, Salvador Recife, 350 autorizado, via Ampersulo 17. Decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208 controle, acione 5027 no transponder. Autorizado Recife, número 350, Pesulu 17, decola da 10, conduzindo reto à esquerda, descida Puca, transição Caju, 120, decima 8, controle 5027, outro fundo. Obrigado, chefe, pelo feedback, assinamento. Autorizado, ILS, X-Ray, reporte estabilizado. 2010, 2019, X-Ray autorizado, reportado, negativo, Dragão. Bomba 17, voa para a Dituna. Desça para 3.000 pés, ajuste no 09. Bomba 17, qual a velocidade de casa? Salvador? Prossiga. 3894, o tráfego ainda não avistado, ajuste no 09, continue a aproximação. Reporte quando avistando o trem baixo travado, pista no 0 molhada, mas não chove agora sobre o campo. Guardará avistando até 3894. Bomba 7, velocidade de casa é 1779. Bomba 7, tem condições de manter até Duna? Positivo, Bomba 7 manterá até Duna. O tráfego ficou agora avistado, pouso autorizado, vista no zero. Vento 210 graus, 09 nós. 210 com 09 nós, até 3894, autorizado, pouso na 10. Passarelo 2231, confirme esse visual com a base da TAM, agora curta final, pista no zero. Passarelo 7 tá visual com Airbus. Passarelo 2231, condições de decolar estão logo autorizadas? Pergunta. Passarelo 2231, após a passagem do Airbus da TAM na curta final, agora pista no zero, autorizado a linha de manter pista 1-0. Aguardando pela decolagem, passarelo 2231. Essa após a passagem ali, mantém aguardando 2231. Sonda 7 desça para 3.000 pés, ajustando 0.9. É 143, reautorizado em nível 060. Solo 29, libera a pista próxima à direita. Chame solo em 121 do Small 9, senhor. Afirmativo, livrando na Eco, chamarão 29. Confirmando por gentileza, é 129 ou estado ali, 121-10. Meu perdão, senhor, 121-1. 121-1 agora é o solo. 21-1, graças. Oi, boa tarde, no 645, estabilizar minha LS X-Ray. Boa tarde, Lula 645, tráfego na 9 estado, ajuste no 019, continua a aproximação, reporte quando está no trem baixo travado, o tráfego que precedeu avistou aproximadamente 1.400 pés. Cliente, obrigado pela informação, 1.019 na ajuste, vai informar. Boa, rebate. Passarelo 2231, autorizado a decolar pista no 0, vento 220 graus, 129. Eu vou decolar de 2231. É meu 143, confirme. Passar o 0, 0, 0, 0, 0, mantenha nível 060. Vai seguir tráfego na sua posição de 11 horas 4 milhas. Com eco 110. Está passando agora o 050 em decido. Passarelo 2231, decolado aos 31, chama agora o controle de Salvador em 120, décimo 8, bom voo. 208, bom voo, muito obrigado, 22. 721, autorizado em Airtech 2, reportará estabilidade. Controle, passarelo 2231, muito boa tarde, decolado. Para manter a proa, o limite ao localizador, autorizado descida até 3.000 pés, ajuste no 099. Curva direita da Elida Iruri. Controle de saída 1208, transponder o 5021. 201, após Leda Irumi. Índia Romeu, uniforme Mike India. Da Elida, direto Irumi. Correto, chama para posicionamento. Chamará para buscar posicionamento 6201. 45 no solo, os 34, libera vista à próxima interseção à direita e chame sono em 1, 2, 1, decimal 1. Divisão. Ô Salvador, boa noite, Tan 3897. Prossiga. Se tiver subida provável para interceptar Perzulo 10. É a Oleda Mótica. É a Oleda Mótica, obrigado. Alô, boa noite, o novo 645 visando se escuta. 1645 segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Salvador, azul 2591, para a azul 2591, para Vitória. Nível 160 via Golf 677, decolada 10, primeira curva à direita, saída Coral. 1208, controle, acione no transponder 5013. Autorizado, Vitória, se abraço, Fertango no 60, via Golf 677, curva direita da frente, saída Coral, 208, controle, 5013, copiado? 5013, ativo. Quente. Ponte 1 está autorizado, chame pro táxi. Tamo 1645, mantém antes da Juliette. Tá, mantém antes da Juliette, meu parceiro. Estamos com o meu Charlie X3, prossiga. Charlie X3, acione código 01128, informe POB, mantém os corredores, ajuste no 019 em Salvador, reporta Paris. 0122, ainda está Paris, mantendo a 97, peça 03 na tabela. 107, chama torre 1 no 895. 1 no 895, chama na torre 7. É 6143, reduza para aproximação, tráfego informado está medos e de milhas na sua frente. Completa sinal com a torre, frequência 1118, decimal 95. Reduzindo, baixou a torre 295, chega a 6143. Cacau 09. 7, ainda negativo, trem baixo. Formará quantos relaxados? 7, confirme seu estando do campo, rumo no 7. 7, afirmativo, campo visual. Rumo no 7, pista 10, molhada, não chove agora sobre o campo, tráfego já avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 210 graus, 08 nós, rumo no 7. Rumo no 7, pouso autorizado, pista 10. Pista 1. Chame Nels, 1201, no El Chacal 09. Tráfego assim. Oxenem 143, boa noite, tráfego ainda não avistado, ajuste no 019, número 2 para pouso. Continue a aproximação, aguarde a operação de pouso 6143. Quente, Boa noite, 69 no 612, já tá autorizado, chame pro táxi. Autorizado agora para o táxi, 1869. 4, 7, vamos abaixar e travar. Copiado, rumbo no 7, pouso autorizado na 10, 2, 0, 0, 0, 0, 9, nosso. Aracaju, 190, pronto, cópia? Pronto. Salvador Aracaju, 190 nível, decolada da pista 10, primeira curva à esquerda, via Golf 677, saída Conde. 1208 controle, acione no transponder 0277. Autorizado 90, decolamos da 10 esquerda na Golf 677, ponto 1 alto na saída. Na saída Conde, 1208 no transponder, 1208 controle, 0277 no transponder, da 1272. Prontinho, saída apenas Conde. O azul dos 7 no 2, chame para pushback e acionamento. Isso mesmo, saída Conde, estamos no quarto 3, posição 4, Romeu. Como 7 no solo aos 4-0, condições de liberar a esquerda do Texas Hotel, senhor? Número 7, afirmativo na Texas Hotel. Enche e libera a pista, próxima intersecção à esquerda do Texas Hotel. No solo aos 4-0, estacionar frequência livre, rumba 1-7, bom descanso. 1-7, como se quiser gerar um pouquinho da internet da ingresso da Texas Hotel. Muito obrigado. Livre 1-7, chame ligando. Alfa 73, segue via Índia e Alfa, Ponte Vera da 10, Torre 1, 1895, QNH 10 no 9. Índia e Alfa, ponto de espera da 10, 1895 com a Torre, azul 6973, ajustado no 0 no 9. Bolo 645, Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, né, Paquinha? Salvador, boa noite, o azul 6973. Boa noite, azul 6973, a torre. Próximo ao ponto de espera da 10. Tem POB? 1979. Gente, 179 a bordo, segue via Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, chame torre 1895, QNH 1099. Gol no 869. E Alfa com espera, 14-18-95-90-9, é o Chico Chanel 869. Romeu Charlie X-Ray, controle. Forma Approach está mantendo? No solo 42, libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 1. Telema 143, segue via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, Xené 43, boa noite. Autorizado a decolar, pistão no zero. Vento 200 graus com 09 nós. Livre decolagem da 10 para azul 6973. Please confirm your estimated time to departure. Just to confirm your call sign is Brazilian Force 7208. yes, stand by a minute. Your plane here is not on the, time. Your plane is 1930 and now is 2044. Stand by, we will check your plane here. Zoom 963, decolando 245, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa noite. Controle azul 6973. Azul 6973, contato radar, subiu, mantém 360, voa Leda. Tirar Leda, azul 6973. Passaria do 2231, no chame centro Recife, frequência 1260, alternando 288. 2601-288-2231. Estou no 166, desça para 2000 pés, ajuste no 019, autorizado ILS, reporte estabilizado. Ok, desce para 2000 pés, autorizado ILS, reporte estabilizado, voo no 166. Autorizado decolar, pistão no zero. Vento 2 no 0 grau, 099. Queremos decolagem no 869. Visual Alcon Campo, Roberto Charlie X-Ray. Roberto Charlie X-Ray, chama a Torre 1 no 8, pessoal 95. 1895, grato, bom trabalho, Charlie X-Ray. 08, we received your DLA message here, but you missed your flight plan. We will check with the AS and the AAS room and the ACC room. Just stand by a minute for copy Olympus 08. Mr. Confirm, you send your message to AS military room or civil room? Civil room, we stand by a minute. Salvador, TAM 3897, informação Serra. TAM 3897, Guarulhos, copia? Positivo. 3297, Salvador Guarulhos, 320 nível autorizado, via Upzulu 10. Decolada 10, primeira curva à direita, saída Dael Leda Motiva, 1208 controle, aguarde confirmação do transponder junto ao centro, então 3897. Então 320 aprovado para Guarulhos, Upzulu 10, decola da 10, curva à direita, Dael Leda Motiva. E o Upzulu 10, 1208 aguardando aí o transponder, tá 3297. Correto, 3297. Bom, o azul 42, 4260 para feedback acionamento posição 3. 4206, tá autorizado no portão 3, chame pro táxi. Autorizado no portão 3. Meu Charlie Street. Gentile ficou zona 7, Robert Charlie Gates. Flaviuno, estiver estacionamento. 2591, no pátio 3, está autorizado por chame pro táxi. Chamarão. Na escuta? Afirmativo, prossiga. Acione 5034. 5034 agora, tem 3897. Zoom 6973, chama Recife, frequência 13325, alterna 1251. 3325, 251, boa noite. Nova pistão, gol 1166. 1166, completa final, chama a torre 1198, decimal 95. 1198, obrigado. 1127, por azul 2712. 127 no 2 no 43, aguarde, número 2 no setor. Tango Romeu Charlie X-Ray no solo 51, confirme Patrick Celestina, senhor. Bata ciente, autorizado backtrack, chame livrando o taxi-free Romeu, Papa Tango Romeu Charlie X-Ray. Teste no 2 na escuta? Teste no 2. Aguarde para o pushback, no faixa 3. Eu podia pagar na ordem 150, 150, hora caju? Salvador, boa noite, gol 1166, na final ILS X-Ray. Gol 1166, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 019, pistão no 0 molhado devido à chuva passada, senhor, não chove agora sobre o campo, pouso autorizado, pistão no 0, gol 1166, vento 190 graus, 07 nós. Gente, livre pouso, pistão no 0, grato por informação, gol 1166, livre pouso. No 2, 1150 autorizado, chame para o pushback. 150 autorizado, chama para o pushback. 2712, obrigado, senhorita. Para o táxi, azul 4206, 1118 a bordo, 3 horas e 15 até na Maceió. Jimmy, PLB, azul 4206? 1118 a bordo. Azul 4206, segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1895, QNH 10019. Ok, Índia e Alfa, ponto de espera pronto, torre 1895, obrigado, uma boa noite. Trola azul 2519 para o táxi, PLB 52, autonomia de 4 horas e 5 minutos, alterna ponto de espera. 1251, segue via Engenhal, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 9. De alvo com espera a torre, até a próxima cidade. 869, chama Recife 1260, alterna 1288. 2608, Grato 9890. Salvador, bom dia. Boa noite, perdão. Azul 4306, pronto, espera do lugar. Bom dia, Azul 4206, autorizado a alinhar e manter pistão 0, senhor. Alinha e mantém, 4206. No solo 55, libere pista próxima interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 1. 211, gol 1166. Solo Salvador, muito boa noite, é o gol 1166, livrando na pista. Segue Alfa, chame antes da Juliette, gol 1166. Alfa antes da Juliette, gol 1166. 206, autorizado a decolar, pista no 0, vento 190 graus, 089, ajuste no 019. Livre decolagem azul 40,